A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Vivemos aqui a citar o quanto nos nossos remotos tempos, o mundo, apesar de mais dificultoso em muitos aspectos, né, ele também se mostrava muito menos careta e muito menos patrulhado do que é hoje. E podemos muito bem lembrar de termos como o bullying, por exemplo, e também o politicamente correto, que não existiam ali nas enciclopédias Barça. E no meu tempo, por exemplo, de escola, até as professoras eram capazes de bullyingar os alunos, e como eu já até citei aqui uma vez, quando a dona Ana, que era professora de educação física, ela me acusou ali de pediculose na classe. O que é pediculose mesmo? É piolho. E eu fui zombado ali pelo Alexandre Pereira, e eu espero que o diabo tenha hoje. E ele ficou me chamando de piolhento, fiquei ali taxado como piolhento da classe. Praticamente fui enviado para uma solitária ali por algumas semanas. Mas enfim, eu acabei superando esse ocorrido, e nem por isso eu fiz ali da Escola Municipal de Primeiro Grau Professor Jorge Americano uma espécie de Columbine, né? Como alguns fizeram ali, sofredores de bullying, né? Enfim, e também a minha mãe não precisou ir até nenhum tribunal ali para tentar, né, indiciar a escola por preconceito piolhento. Você falou em Columbine, na minha cabeça fiquei imaginando você entrando na escola com uma arma na mão e com uma fralda enrolada na cabeça, com o cabelo cheio de vinagre. Enfim, e assim funcionava, né? Não existia o nome bullying e as pessoas sobreviviam até que muito bem, inclusive. Mas convenhamos que muitos exageros também aconteciam e algumas minorias não tinham ali voz para reclamar. E nesse ponto, temos que concordar com alguns freios sociais de hoje, e eles se fazem muito que necessário. Hoje, muitos comediantes, por exemplo, eles vêm sendo retalhados aí por muitas vezes perderem o tom da piada, né? E tomem-lhe processo nas costas. E já que eu acabei por citar os comediantes, o tema desta edição do Agente 86 é um cidadão, inclusive, muito aclamado hoje em dias de internet, né? Porque as suas expressões já estão até enchendo um pouco o saco, inclusive. Mas esse cara, comediante amado que foi, é um paradoxo aí na questão bullying ou preconceito ou politicamente correto. Mas, ao meu ver, os vídeos dele hoje, inclusive, estão muitos aí no YouTube, mas eu tenho certeza que a Globo não colocaria de novo no ar aí nos seus canais de reprise, porque nos episódios dos Trapalhões, onde ele trabalhava, ele era colocado em posição muito inferiorizada, e não só pela cor da pele, mas também pelo excesso de álcool que ele ingeria. E apesar de ser muito esculhambado, ele nunca ali levantou uma bandeira contra tudo isso. Então, nesta edição do Agente 86, nós vamos falar de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mumu da Mangueira, Walter Rezende. Você puxa lá fazendo curso. Se tiver escrito uma placa, não pise na grama, eu piso na placa, na grama, no titute. Não vem com essa não, que você não me convence. Vamos te convencer. Não me convence. Eu preciso te convencer. Você já me viu? Eu com colherinha tomando mel de abelha, eu como abelha com a garrafa com tudo. Sem dúvida, o Didi, principalmente, passava dos limites na questão racial com o Mussum. Mas me lembro também que escrotizavam muito o Didi pelo fato dele ser cearense. Você lembra disso? Era uma troca de agressão racista e xenofóbica absurda aquilo ali, não é? É uma loucura, cara. Naquela época ninguém ia pra cadeia por conta daquilo. Isso também não pode mais hoje dentro, né, dos novos parâmetros do politicamente correto. Mas com o Mussum era exagero. Eu lembro de um episódio, numa borracharia, o Zacarias e o Dedé perguntavam do macaco. Olha, eu tô fazendo uma adaptação aqui que esse carro não vai ferver nunca mais. Espero. Cadê o macaco, hein? Você não deve ser o macaco? Mas vocês são desorganizados, hein, rapaz? Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? Macaco tá aí? Tô. Vai marcar que é a tua mãe. Qualquer entidade que lute pelas causas sociais hoje mandariam prender O próprio Mussum, inclusive, porque ele se sujeitou a participar daquilo. O Mussum foi o nome dado pelo Grande Otelo, inclusive. Ah, foi? Parece que é o nome de um peixe, e o peixe é muito liso, e parece que o Mussum, no começo da carreira ali, acho que no pré-originais do samba, ele era meio liso, assim, escorregava fácil das coisas e tal. Então, o Mussum é o nome de um peixe liso. Mas os Trapalhões, eles chamavam ele de vários apelidos, muitos em referência ao racismo, inclusive, né? Azulão. Azulão. Azulão era frequente. Grande pássaro. Grande pássaro. Suíço. Suíço, cara. O Didi chamava ele de suíço, que cara. Que coisa, cara. Cromado. Cromado. Cara, hoje em dia... Mas, preconceitos à parte, até porque creio que todos nós lidávamos ali com essas questões, fossem piolhentas ou raciais, e a gente lidava naquela época de outra maneira com tudo isso. Mas o Mussum, ele foi uma figura icônica ali dentro dos Trapalhões, foi considerado por muitos o mais engraçado de todos eles, e ele popularizou ali o seu modo particular de falar. Ele acrescentava as terminações is ou eves, as palavras ali arbitrárias como foreves, cacildes, coraçãozes, e ele também era adorado pelo fato de ali curtir um mé, né? Gostava de dar uma beiçada, como ele mesmo falava, né? E hoje ele é hypado na internet, né? Uma coisa que eu gostava nele também, Alexandre, era quando ele ia brigar, ele não dava uma sambada na frente do... Uma sambada antes. Aí o cara ficava olhando nos pés dele, aí ele pá, arregaçava o inimigo. E que loucura, né, cara? Um cidadão que foi tão hypado hoje na internet, mas ele quando morreu em 1994, ele já não tinha muita grana, não. Inclusive, é, deixou a família na pindaíba e ele tal. Ele morreu do quê? Cara, ele morreu, diferente do que muitos acham, que ele morreu ali de um transplante de fígado, né? Porque ele tinha problemas com álcool, mas não. Ele morreu tentando transplantar um coração. Teve problema de coração, e no transplante de coração ele morreu ali aos 53 anos de idade. Jovem, cara. 25 anos de Trapalhões. Fez 27 filmes junto com a turma toda. E ele também foi ritmista da Mangueira, né? Mumu da Mangueira, obviamente. E ele tocou no grupo Originais do Samba entre os anos de 61 até 1979. Começamos que era um conjunto com o nome de Sete Modernos do Samba. Em espanhol tinha outro nome. Los Sete Diablos de la Batucada. Joia. Tempo bom. 7 meses. Bom, nós deixamos os Sete Modernos do Samba e resolvemos montar os Originais do Samba. Até hoje nós mesmos não sabemos como é que bolamos esse nome. A primeira vez foi em 62. Nós fomos para o México, onde ficamos 7 meses. Passamos fome, trabalhamos, hablamos. Cara, tinha umas expressões clássicas do Mussum, porque hoje você vê aí nas camisas Obames, não, obviamente que ele não falou nada disso, até porque ele não conhecia. E como eu disse, ele colocava, né, as terminações is e eves, e as pessoas passaram muito a colocar isso hoje também aí, e atribuindo a imagem do Mussum. Mas as clássicas, né, Walter, eram cacildes. Cacildes, né? Quando alguém agredia ele, né, ele fala, crioulos é tua véia. E eu lembro dele explicando uma vez que ele falava que se falasse que crioulo é a mãe, era muito ofensivo. Então ele falava, crioulo é a véia. Ah, é? Ele tentava ser punido ainda. Exatamente. Eu me lembro que ele falava também assim, casa, comidas e 3 milhões por mês, fora o bafo. É, quando apareceu uma gostosa, isso, né? Isso, exatamente. Quando ele ia se referir à cerveja, ele falava, suco de cevades. Suco de cevades. E uma clássica também que era Negão é teu passado. O ouvinte João Felipe Rigolucci nos mandou o seguinte e-mail, abre aspas. Meu sobrinho Lucas, de 10 anos, não sabia exatamente quem era o Mussum. E eu acabei por emprestar a ele toda a coleção de DVDs que eu tenho dos Trapalhões. Isso existe, ou ele pirateou? Isso existe, eu acho que eu queria até tê-la. Para resumir a história, o garoto virou um fanático pelo Mumu da Mangueira. E até uma camiseta com a foto dele na pose de Obames o garoto tem. Cara, eu tô de saco cheio já com essas camisetas. Já cansou, né? Do Mussum e do Seu Madruga. Eu já me enchi dessas camisetas. Mas enfim, só que nessa de assistir muito aos Trapalhões, ele aprendeu algumas coisas erradas também, coisas que não vemos mais hoje em dia. E eis que ele chegou em casa há um pouco tempo atrás, com o olho inchado, tinha apanhado na escola, pois tinha chamado um coleguinha de grande pássaro. Ai, gente, o moleque foi aprender. Filha da puta. Mas também, como a piaba que o meu sobrinho levou foi merecida, ninguém da família reclamou. Até minha irmã achou bem feito por ele. Agora o Lucas aprendeu o que é politicamente correto na base da pancada, né? O ouvinte Fernando Dota mandou o seguinte e-mail pra gente. Olá, amigos do Agente 86. Tenho uma amiga que mora em uma rua no bairro do Campo Limpo, denominada Comediante Mussum. Caraca. Quando esse e-mail chegou, eu fui dar uma googada ali no Google Street View e, de fato, existe essa rua chamada Comediante Mussum. Que bacana, né? E dando sequência no e-mail aqui. E meu sonho é abrir lá um boteco temático chamado Tomar no Forevs. Que excelente, hein, cara? E a bebida principal se chamará Leite de Morcego, que era a bebida que o Mussum sempre pedia. E como não tinha no bar, ele tomava cachaça. É verdade. Ele chegava com uma lista. Um monte de leite, de um monte de coisa, né? E então? Tem leite de onça? Não, nós não temos leite de onça. Tem leite de cabritos? Também não. Tem leite de camelos? Leite de camelo, não. Tem leite de bode, aqui bode assim, forte? Também não. Tem leite de pulgas? Também não. Então me dá uma cerveja bem gelada. Deus, o senhor é testemunha. Eu fiz de tudo pra tomar leite. Dando sequência aqui no e-mail, ele fala assim: e terei uma garçonete que se chamará Cacilda. E na hora de pedir a conta, o cliente terá que falar: eu vou me pirulitases. É mesmo, é você falava pirulitases, cara. O ouvinte do Agente 86 deu um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo assim, dá pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios, pois sempre. Quase que eu falei igual o Mussum agora. Pois sempre postamos lá os assuntos que vão rolar. Dá para mandar histórias para o e-mail falecom@agenteem86.com.br. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Semana que vem tem um programa especial de aniversário. Sim, de 2 anos. De 2 anos. Já gravamos, editamos, participações de ouvintes. Muita gente cobrando esse especial de aniversário. Semana que vem rola. É óbvio, recebemos muitos e-mails de gente querendo participar. Um critério nosso lá, a gente escolheu algumas pessoas. Quatro, cinco pessoas. Né? Foram poucas, infelizmente. Gravamos até com mais, mas teve gente que travou na hora, né? Não conseguiu falar. Não sei se era de emoção de falar com o Walter Rezende e Alexandre Moreira. Oh. E o Alexandre, de quem foi a dica desse episódio do Mussum aí? Cara, sabe que nesses 2 anos de Agente 86, a gente abordou aqui muitos temas, né? Sair das nossas cacholas, mas principalmente indicados aí por uma horda de ouvintes malucos e todos os seus relatos aí ridículos vintages dos anos 80 e 90 e tal. E o tema dessa edição, ele surgiu de uma conversa ébria, já eu já estava no estado ébrio, com um grande amigo nosso. Você? Também ouvinte. É. Que é isso? É, mas eu, um grande amigo nosso mesmo, e ouvinte, que é o Eduardo Diniz, e ele me disse, cara, que essa história, não sei de onde que surgiu, que a gente tava falando sobre alguma coisa, a namorada dele, a Patrícia, que também ouve, o Agente 86 também já mandou histórias pra gente e tal, e quando ele falou disso, eu falei, cara, isso dá um tema do Agente 86, a gente precisa falar do Mussum, e olha que loucura, a Patrícia, que ela é de origem alemã, a gente sempre se complica aqui sobre o sobrenome dela, uma tia dela de nome Márcia, simplesmente namorou com o Mussum. Não, isso não aconteceu. Namorou com o Mussum. Não, é mentira. Sim, a Patrícia não mentiria pra gente. Mentiria. E agora, dá pra você... As mulheres mentem com uma facilidade. Mas dá pra imaginar, você tá ali na reunião de família e chega a tia... No Natal. Chega ali Mumu... Sambando, aquela sambadinha ali. Dá um tapa na tua orelha. Cara, deve ser a coisa mais insana do mundo. Cara, aniversário de criança. Páscoa ia ser excelente. Seria uma glória. Eu adoraria ter o Mussum como tio. Só que ele ia acabar com meses da sua geladeira. Aquele barrilzinho de cachaça que você guarda ali do lado da geladeira, amigão. Cara, mas olha, ô, Patrícia, eu invejo você. Mas por que o namoro não deu certo? Acho que é por conta da cachaça.